quebranto, filho certo de tudo que é santo. Filho de uma fera ferida, tá na carne uma bala perdida, uma bala de prata guardada. Primeiro que em canto remata, arremata, arremata, arremata. Benedito não foi encontrado, é perdido pra tudo que é lá. Esse nego que quer do quebranto, filho certo de tudo que é santo. Benedito é uma fera ferida, tá na carne uma bala perdida. Mata, remata, remata!